Capítulo 40. Então o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Então, Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá. Porá em dúvida minha justiça e me condenará só para provar que tem razão? Você é tão forte quanto Deus? Sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade. Dê vazão à sua ira. Deixe-a transbordar contra os orgulhosos. Humilhe-os com um olhar. Pise os perversos onde estiverem. Enterre-os no pó. Prenda-os no mundo dos mortos. Então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força. Veja o Behemote, que eu criei, assim como criei você. Ele come capim como o boi. Veja a força que ele tem nos lombos e o vigor nos músculos da barriga. Sua cauda é forte como cedro, e os tendões de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze e suas pernas barras de ferro. É ótimo exemplo das obras de Deus, e somente seu Criador é capaz de ameaçá-lo. Os montes lhe oferecem seu melhor alimento, e ali brincam os animais selvagens. Ele se deita sob arbustos espinhosos, onde os juncos do brejo o escondem. Os arbustos lhe dão sombra, entre os salgueiros junto ao riacho. Ele não se perturba com as enchentes do rio, nem se preocupa quando o Jordão transborda e se agita ao redor. Ninguém o pega de surpresa, nem lhe prende um anel no nariz.